Affirmative, 171. Okay, when you're ready, contact the 118.6. Roger. Bonjour. Bonjour. Gol 1922. 1922, tempo autorizado, pista 10, vento calmo, pista malhada. Tempo autorizado, 10, malhada, gol 1922. Azul 4208 com 68 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Maceió. 4008, via Índia, no ponto de espera, chamatou 808.000, altímetro no 018. Índia 186, 10018 pro 4208. Tower American 980, we are ready for takeoff. Manager after the traffic on short final has landed, we are line up and wait. Okay, after the aircraft on final, line up away American 980. Letter 1, we have it. Bom dia, voo bom, se reporte ideal de descida. Quando bom, chama lá na descida, pra descida, 5217. Obrigado. 99 Nuno da visual com Fokker 100 da Avianca à sua direita, ingressando a Juliette. Afirmativo total 991 da passagem a Fokker 100. Após totalmente livre seu táxi em frente, Índia, no ponto de espera quando totalmente pronto, chama a torre em 1086, com altímetro no 018. Bom voo, total. Grato. Grato. Pode. Obrigado, solo ao 05, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. 289, escuta. Eu prossiga. Passou através da parte de que está supra regresso, é legal da bata. Marca 90, cliente take-off, no 10, 330 degrees, 03 knots. Clear to take-off, 10, American 980. Romeu, eu tô com aproximação na ILS C10. Quer pousar na 35, aguardar e prosseguir direto pra bata. Pode ser. Eu vou pra 35, pouso pairado, após táxi até a 17. Gente, prezado táxi. Prossiga pra final da 35, aguardando contato visual. Ok, vai prosseguir pra final da 35, aguardando contato visual, Romeu. Correu 3663, final da 1 do 0. 663, bom dia, ajuste no 08, informo o tráfego, rodo 144, fazendo aproximação para pouso pairado, cabeceira 35, está à sua direita. O vento instalador é 290 graus, 29, estou no 0, molhada, o senhor tem pouso autorizado. Livre pouso na 1 do 0, 3663. Torre Salvador, muito bom dia, tratando mais prazo informe na Rádio Baeté para acionamento. Informe autorizado na Baeté, repassa táxi. Na Net Zero, qual o Salvador da parte on frequency 120.8. 8, American 980, goodbye. Bye-bye. American 980, leaving 2800, climbing 350. American 980, climb and maintain level 350, Puka departure. 350, Puka departure, American 980. Tudo do Airbus, 320, ali mantém 90. Após o pouso do Airbus, ali mantém o 4208. Corretar no visual do Mike Net Chamel. Meu afirmo, prossiga para pouso parado na 35, vento 270 graus. Com 5 nós. Dá pra seguir pra pouso parado na 35, como é que você chamou? Romeu tá visual com a Airbus, na curta da 10? Afirmativo. Quer manter esse parado aí no ar e após a passagem do mesmo, atento a esteira pra seguir direto pra mata? Positivo. Gente, mantém o setor após a passagem do Airbus autorizado, direto pra mata, atento a esteira. Dá uma traça pra informar no pátio e o ajuste é 1018. Ok, tá autorizando então a porra na retaguarda do Airbus. Agora fica atento à esteira de turbulência, Max 7 Romeo. Autorizado, sinal para mata. 050, passarelo. Desça para 2003, ajuste no 098, autorizado e desce. 2000 na 098, passarelo. 101922, prossegue Juliette para o 09. 09, no 922. Gol 605. Ok. É o gol no 605. 605, a sua identificação, desça para. Segunda-feira, 100, chegada a bosta. Cadê o 5 horas, terreno Salvador e Taco Bravo no Forma? Uniforme, reporte não papá. 3663 aos 10, direito no 1 decimal 9. Direita 219. Chamei o sinal pra baixo. Reporto no solo, 240 graus, 49. Botará no solo controlado, Romel. 4208, autorizado a decolagem, 270 graus, 49. Autorizado a decolagem pro 4208. 3663. 3663, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta. 3663. Uniforme, reporte alinhado e pronto na 17. Romeu, solo aos 11, frequência livre. Thiago. Vai fazer mais algum voo hoje? Até mais tarde. Command 80, call receive center frequency 12685. 12685, American 980, goodbye. Bye. 60, seu copia? Prossiga. Autorizado, 360, Galeão, via pistão 10, pode seguir a rota do plano. Decola pistão 10 com curva à direita. Saída da El Leda Bridge. O controle, opere 1208, aciona 5470, Cotriz. 08, decolado 12, controle 120, decimal 8. 208 pro 4208. Correto, quando pronto, chame push e acionamento, confirma o gate. Portão 2. Thanks. Passarei 2223, torre 18 mesmo. 86, obrigado, seja. Controle Salvador 4208, está passando 2 e 100. Está pedindo pro A070, dá pra gente? Autorizado 4208. Autorizado 4208. Autorizado, decolagem, 210 graus, meia dúzia. Espera o 05. Pega o 5, que tem metro que resiste. Prato na 17, trave do porto. Esse é de imediato? Iniciei de imediato 260 com 59. Desce montanha nível 060, chegada Bosch. 060, Bosch. Olá, Salvador, bom dia, azul 4298, passa 235 para 1250. 4298, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 098. Total, decolado 15, controle 120, decimal 8, bom voo. Total 991, chama controle 108, bom dia. Mike Bravo, uniforme, decolado de Salvador 15, na Arbor, controle 1208. 08, grato, 3179, após o pouso do Embraer 145 na curta, ali mantém. Após o pouso da Embraer 145, está autorizado ali, mantém 10, 3179. Desça restrito nível 100, aguardando o cruzamento da aeronave que está em sua posição de 3 horas, que será o número 1 para pouso. Até uma certana, trip 5207. Controle Salvador, total 9911. 9911, contato Salvador 310. 310, 9911. Controle, bom dia, Batalha, Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, contato radar, saída Arco. Uniforme. 1605, tráfego na sua posição de 9 horas, é um até, está cruzando 120, restrito nível 100. Eu. Restro tráfego, 1605. Pastor 32, chame controle Aracaju, 1203, serviço radar encerrado. Paredo em Salvador 17, direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, 219. Zona 79, autorizado decolagem da pista 10, 260 graus, 49, ajuste no 098. 098, autorizado decolagem da 3179. Juliette para a área remota 104. Alfa Juliette, 14, passarei. Passarei 2223, por gentileza, chame a torre em 1234. A torre em 1234, passarei. Mas passa bom, viu? 35-207. Até uma centena. Azul 4208, chame Recife 2685. 2085, obrigado. Mantém 100, 35207. 5207 está autorizado até o 90. Até 090, 5207 da 30. Está livre até 3.000 pés, ajuste 1.018. Noite até 3.000, trip 5.017. Afirmativo, aguarde a Prodidona. Aguarde a Prodidona, senhor. Reduzindo mais um pouco, ok? Ok. Controle Salvador, bom dia, até 3179. 3179, contato, sobre 340. 340, tá 3179. Pode ir lá direto da EL, 3179? Exato. 3304, reduza para 2409. Azul 4298, reduza para 230 nós. Reduzindo 230, azul 4298. Trip 5217, reassuma a navegação na proa de Duna. Presente, rua Duna, Trip 5217, baixando até 3.000 ou pode até 2? Até 3.000. Até 3.000. Voo 605, autorizado ILS. Autorizado ILS, voo 605. Mike Bravo uniforme, confirma a proa ideal. 175, senhor. Autorizado direto. Uniforme, direto com a navilha presente. Mike Eco Delta, na proa do farol de Itapuã, reporte para a descida. Trip 5217, reduza para 200 nós. A 200, 200 mais, tipo 5207. Azul 4298, reduza para 180 mais. Reduzindo 1809, azul 4298. Oscar Golf e Yankee, serviço radar encerrado, chame controle Léo 1201. 201, Oscar Golf. 3304, reduza para 220. 3304. 3304, desce para 4.000 pés. Desce para 4.000 pés. 4.000 pés, 3304. Total 991, chame Recife 2685. 991, chama Recife 2685. E senhora, trip 5345? Da El, Leda, eu me confirme a posição, você encontra na área remota, não é isso? Afirmo. Vamos lá copiar então. Autorizado, Salvador Vitória, nível 380, via Upazulu 44. Decola pista 10, com curva à direita, saída da Eulida Eudes. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5471 no cotejo. Sextorizado, Vitória, nível 380, via Upazulu 44. Decola da 10, curva à direita, saiu da Eulida Eudes. Controle 208 e transponda 5471, 5345. Correto, quando pronto, chama em posicionamento na área remota. Chama lá, 5345. Salvador, Chinelo 6225, bom dia, aceite do hotel. É, teria saída prevista para Brasília, negativa, Renato. 71-70, hoje. 225 seria essa matrícula, 625? Isso. Para Brasília seria saída a saída Arbor, ok? É, porém, qual seria a rota do senhor? A navegação é Nitsa, Buído, a previsão que deve até Formosa. Ah, o senhor prossegue via Nitsa. Ok, então por essa rota seria saída Momo. Momo, ok? Obrigado, Momo. Então 3179, chame Recife 1251. 1251-3179, boa. Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, frequência 1288. 1288, Bravo Uniforme. Salvador, bom dia, web 5826. 5826, bom dia, sono identificação, chegada Mari, autorizado 2003, ajuste no 0 no 8. 2000-1908, pode aprovar Mari? Autorizado. Mari não, que é Duna, é possível? Autorizado. 2000. Rubinho, abraço aí. Ajuste no 0 no 8, vento 170 graus, 49, impulso autorizado, pista 10. Livre, posto da 10, vou no 605. 2000. Salvador, Oxenar 6219 para o pushback acionamento, portão 2. Autorizado, chama em táxi. Chama táxi, é 219. O 207 já estabilizando ainda o localizador. 5217, se possível, manter a velocidade até o externo, chame torre 186. 22, vou lá com 159 até o externo, ok? Ok. Obrigado, chama torre 286, obrigado, até daqui a pouco. 3304, desça para 2000 pés, autorizado DLS, número 3 na aproximação, vai seguir até R7 milhas e meia frente. 7-3304. Eu com a palestra. Felipe, bom dia, senhor segundo. Segue um 37-800 a gol. Pista molhada, ajuste 1018. Continue aguardando pista livre. 1018, continua, tem um tráfego do gol à vista. Chama lá. Aguardando sua autorização para pouso. Assim que a pista estiver livre, o senhor será autorizado. Ó, capa, valeu. 14298, reassuma a navegação na Cruz de Duna, número 34 na aproximação, autorizado DLS, reporte estabilizado. Cruz de Duna, reporte estabilizado, autorizado DLS, azul 4298. Oi, Salvador, Oxenia 6312. Hotel. 6312, chegada Mari, desça para 4000 pés, 1019 agora. 4000, 1019 na Mari, 6312. Beleza, 7, a gente aguarda a missa livre. Azul, escuta, choco. para 500 pés, chame a torre 18B. Bom dia, prossegue Alfa, repórter 1, da Juliette. Alfa, da Juliette, 605. 2077, obrigado. Torre, Salvador. Bom dia, o TAN 3304. Estabilizar a linha para estar travado 2 milhas por CA. Segunda, ajuste no 019. Segue uma TR da Trip, aguardando pista livre. Delta, bom dia. Estou com 3 tráficos no ILS. O ajuste em Salvador é 1018. O senhor deseja pouso parado na 35. Vou aguardar para aproximação na 17. Aguardaremos para pouso na 17. Ciente, mantenha-se em espera em Itapuã. O ajuste no 019. Ou no 019, espera em Itapuã. Aguardaremos. 304, ajuste agora 1019. 19, 7. Alô, trip 5345, tá pronto pro chegar com o saneamento, moto 1-3. Autorizado, chama em táxi. Chama na táxi, 5345. No localizador, o azul 4298. 4298, torre 18-6. Torre 18-6. Solo aos 30, direita 29. 29-307. Abre a Avianca e após a mesma, você abre seguir via Juliette para o 03. Gente, após o tráfego da Avianca, segue ao 03. Eu quero te entregar. Solo, muito bom dia, 35-217. Trip 5217, para prosseguir em via Alfa e era aguardar antes da Juliette. Se tiver agressão na Alfa, vai aguardar antes da Juliette, Trip 5217. Salvador, o acionário 6209 para o táxi, tem 80 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Prossegue via Índia e Alfa, até o ponto espera, quando então chama a torre, na frequência 1186, ajustado 1019 agora. Ajuste 619, segue a taxa de Alfa, no ponto espera 18-6219, obrigado. Solo, mandei o passarelo 2223, está pronto para a completar a vitória da conquista. Passarelo 2223, autorizado conquista, nível 260, conforme a rota do plano, decola pista 10 com curva à direita, saída Arbol Elefa, após direto conquista. O controle Salvador opere 120 decima 8, aciona 5472, cotejo. 260, decolando a 10, curva direita após Arbor Elefa, direto após 1208 é o controle e 5472 é o transpondedor. Correto, quando pronto, chama impulso de estacionamento na área remota. Chamarei, obrigado. Trip 5217 irá aguardar, estamos aguardando o início do táxi da aeronave da companhia e após o mesmo, o senhor irá prosseguir via Juliette até a área remota 103. Estamos aqui em posição, após a passagem da aeronave da companhia, vai prosseguir o táxi para a remota 103, Trip 5217. Salvador, um bom dia, é o TAN 3304.